podcast do coletivo Forceps. Web rádio fora do eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Thank you. Obrigado. Um palumpa. A gente acabou de tocar, foi um show maravilhoso, a galera tava aqui prestando atenção mesmo, foi lindo, o lugar muito bacana, uma noite, um clima gostoso pra caramba. A gente tá meio cansado agora, mas valeu mesmo, valeu de coração, velho. É isso aí, esse foi o Antônio de Bigode, nossa primeira atração da noite. We'll be right back. fez um set list com umas músicas novas, inclusive uma o que a gente fez agora, segunda-feira. Então vai ser vamos manter a nossa cara, mas já tem umas coisas novas aparecendo. André do Iconile, massa, isso aí. Lucas Augusto, é um sabarense aqui nato, também chegou há pouco. Eu sou meio fora do circuito, mas pela primeira vez eu vi um evento assim, Sabará, de tirar o chapéu mesmo. O palquinho assim, sem palco, né, na verdade, o pessoal interagindo com a banda, a igrejinha de pedra aqui atrás, naquele clima. Pô, sem show demais, bala demais, o caldo de piada, primeira vez que eu escutei. Achei foda o showzinho deles também. Tô achando foda pra caralho, valeu. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Caldo de piaba, escute. Thank you. Uai, o bom é circular, é conhecer cada coletivo, conhecer a galera que tá na força, na base, em vários lugares, em cidades pequenas, sei lá, cidades de 50 mil habitantes e até a maior cidade do país. A gente tocou, viu de tudo, assim, saiu lá do Acre, percorreu 3 mil quilômetros, participou do Festival Fora do Eixo com grandes bandas do circuito, de norte a sul, leste a oeste do país. Coletivo Forceps também está nessa dança. Web Rádio Fora do Eixo. Tudo sobre a cultura independente de qualidade. We'll be right back. Agora a gente vai conversar com o Paulão, que é o baixista do quadro instrumental que acabou de tocar. Paulão, dá um alô aí pra galera e me diz o show de hoje, como é que foi? E aí galera, sou o Paulão do quadro instrumental e o show aqui foi foda, viu, Miri? Foi demais mesmo. E instrumental é isso, né, velho? É viagem e tal, e foi o que foi, assim. Foi bom pra caramba. Disse tudo. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Conector, o podcast do coletivo Forceps.